2, final gate 11. Mídia November Alpha, girando base da 1-7. Reporte na final, November Alpha. Para a final do 7, Mídia November Alpha. Final 1-7, Mídia November Alpha. Livre, toca arremetida no 7, o vento 110 graus 8 nós, Índio November Alpha. Livre, toca arremetida no 7, Índio November Alpha. Boa noite. Boa. Estando autorizado para seguir o reboque até o portão 7, reporte ao término. Ok, até o 7, obrigado. 4070, deixa para 2000 pés sem restrições, QNH 1-0-6, está livre LS aqui de Rei da Pistola 0, reporta estabilizado. Roger. November Alpha 55, reporte na base da 1-7, autorizado o circuito de tráfego, reporte girando base para 1-7 para a toca remetida Índia, November Alpha. Curva esquerda para ingresso na perna do vento, reportará girando base da 1-7, Índia, November Alpha. Final, runway, to runway 10, turn right, heading 060. Turn right, heading 6. 065, azul 4070. Right 060, azul 4070, call established. Roger, and the heading 060, report established, azul 4070. Sérgio, November Alfa, girando base da 17. 7 tem livre, toque remetido no 7, o vento 110 graus, 8 nós, Índia November Alfa. Livre, toque remetido no 7, Índia November Alfa. .305, identifique chegada a mar e desça para 050. Confirme? Pode estar direto? Autorizado, stop. Chanamento 3103 está reautorizado para 2000, informe no localizador número 2 na aproximação. 4070, complete final contact tower 118.95. 118.95, thank you, bye bye. Também autoriza o Índia November Alpha para manter espera sobre o farol de Itapuã, aguardando a aeronave na final 90. Afirmativo então, prosseguindo para o litoral sul, farol de Itapuã, reporte na vertical, o Índia November Alpha. Porta nada, vertical do farol de Itapuã, o Índia November Alpha. Salvador Tower, good evening, azul, 4070, established ILS, runway 10. Roger, azul, 4070, check landing gear, wind is 110 degrees, 08 knots, azul, 4070. Roger, bit left, runway 10, azul, 4070, as a report here, down a lot. Paulo Galeão, Paulo Salvador, 35-396, puxa essa manhã. Autorizado, chama para o táxi. Autorizador, chama 6303. Chama 6303, completa final, torre 1895, tem bom ponto. 1895, obrigado. Mantendo espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Temos um segundo tráfego no ILS pista 90, ok? Após o mesmo, será autorizado um tráfego pela direita para a pista 17. Levanta com a espera, com o povo da esquerda para o farol de Itapuã, aguardando instruções para a pista 1, Índia November Alpha. Eu tenho instruções, eu lembro bem, vai me chamar no localizador 3305. Torre Salvador, boa noite. Relacionário 6303, estabilizado. 6303, boa noite. Continue a aproximação, número 2 para pouso, pista 1-0. Vento 120 graus com 8 nós, 6313. Aguardando a autorização de pouso, assinado 6303. Azul 4070, Negrado, that's 03. Take the first to right and ground control 1219er. First right 1219, Azul 4070, thank you. Bye. Para o táxi, trip 526, POB 37, 4 horas de autonomia, autonomia Recife. A bordo, altímetro 1-0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 95, bom voo. Obrigado. Salvador Mato, Gol, Dignity, Azul 4070, Azul 4070, táxi via Alfa, report before Juliet. Alfa, before Juliet, report, Azul 4070. Do cruzamento eixo 1028, na retaguarda do tráfego, vai informar girando base pela direita 17, de novembro. Oceaner 6313, solo 05, libere primeira direita, solo 1219. Direita 1219, Oceaner 6313. E como coordenação, se possível, fazer um toque remetido no 0 e o final no 7? Não entendi, confirme. Se possível, fazer um toque remetido no 0 da presente e final. Está autorizado a prosseguir para o toque arremetido, 110 graus 109 de novembro, Alfa. Cliente, prossegue agora, final de 2 milhas 10, Índia Novembro. Whisky Bravo Charlie, identifique, desça para 2 mil pés, o azul 10 no meio, informe na final do procedimento, está autorizado. Descendo para 2 mil, informaremos na final do procedimento. Oi, Salvador, boa noite, trip 5216, ponto de espera 90, pronto. 2-1-6, mantenha um ponto de espera 5216. 5216, mantendo. Azul 4070, taxi by Juliet, gate number 3. Yeah, Juliet, gate number 3, Azul 4070, thank you. 6313, taxi via Juliet para o portão 4, aeronave à frente, vai para o portão 3. Romeu Juliette para o 4, assinar 63, zona 3. Strip 52 no meia, ali mantém cabeceiro no 052 no meia. Ali mantém strip 52 no meia. Indicação de Beirão, você tocou em remete ao 08, curva à esquerda, confirme para posicionar a cabeceira no 7. Tem aqui, senhor. Sente, curva à esquerda, reporte final da 17, Índia 9 Emeralda. Curva à esquerda, reportará final 17, Índia 9 Emeralda. Índia 9 Emeralda, confirme sua posição, por gentileza. Tá no através da torre, ingressando agora a perna do vento da 17. Strip 52 no meio, livre tecnológico, cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 89. 52 no meio, livre decolagem. Índia 9 Emeralda, autorizado pouso oficial no 7, vento 120 graus, 89. Livre pouso, 17, Índia 9 Emeralda. Vamos recuar. Começando na final da 17, Índia 9 Emeralda. Pouso autorizado, Índia 9 Emeralda. Lembre pouso 17, Índia 9 Emeralda. Strip 52, 1 meia, decola 1 1, chame agora o controle 119, decimal corrigindo, 1208. 1208-52, eu não dei a direta. Trono Salvador, trip 52, eu não dei a decolada do PC da PUCA. Boa noite, trip 52, eu não dei a contato radar, se for para o nível 190. 190, quando possível vá na praia de Aracaju? Aguarde. Aguarda. Dia 9 Emeralda, solo aos 1-2, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Dia backtrack, passará liberando a pista. Torre Salvador, é o TAM 3305, já passou externo, baixada lá. 3305, ponto autorizado, cabeceiro no 0, vento 110 graus, 89. Pouso autorizado na 1-0, TAM 3305. E 526 autorizado, Caju. Autorizado, Caju, 526, grato. Autorizado, 3305, solo 4, libera a direita, chama solo 1219. 219, TAM 3305. Seguinte. Salvador, boa noite, TAM 3305, livrou na sua escuta. 3305, boa noite, táxi na Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o 05, TAM 3305. Receptando o localizador, uísque Bravo Charlie. Uísque Bravo Charlie, completa a final do procedimento, chame TOI 11895, tem um repouso. 1895, obrigado, até mais. Torre Salvador, o Papatango, uísque Bravo Charlie, final de 10 milhas. Uísque Bravo Charlie, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 1-1-0-7-9. Formaremos, Bravo Charlie. Confirme o SAT após o pouso? Aero Star. Ciente. Whisky Bravo Charlie, final de 5 milhas, baixada e checada. Whisky Bravo Charlie, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1, 10 graus, 7 nós. Autorizado, obrigado. Bravo Charlie, Solo 21, libera a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Bravo Charlie, táxi autorizado via Juliette, cruza o pátio principal e chega na Lima. Chama garoto centro Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 2.85.45, 5.2.16. Negativo, Bravo Charlie, sim, chama na Lima. Bravo Charlie, Angra São Ralino, vire à direita, Taxi Mike, reportando Quebec. Bravo Charlie, atrizado o cruzamento da pista no 735. Em seguida o táxi via para o passado 45 e estacionar a frequência livre. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2226. Boa noite, passageiro 2226, adicione a identificação, desce para 2000 pés, o ajuste no 0196. Desce para 2000 no 0196, passageiro 2226. Salvador, boa noite, estacionário 6303. 6303, boa noite, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é 5173. E o controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 310, via Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, 13, decola da 10, primeira curva direita, da El, Eta e após Mosta. Controle 1208, transponder 5173, acionar bem 3 na 3. Correto, chama para puxar seriamente. Tá bom. Controle Salvador, boa noite. 1170, passa 190, seguinte da Alfa. Boa noite, gol 1170, aciona a identificação, chegada Mari, desce para o nível 050. Identificou, desce para o 050, solicita voar Duna, se possível. O número 2 na aproximação, mantém a chegada Mari, gol 1170. Seguinte, graças. Controle passageiro 2226, pode voar pro 060 para evitar a formação. Autorizado, desvio 226. Aparelho 2226. Autorizado, gente, 2226. 22, 2000, quantas milhas para efetuar, viu? Já vamos regressar para a proa de TAP 222, hein? Ou pode voar na proa de Duna? Autorizado Duna, passarei 22, 2000, informe na final do procedimento. 22, 2000, proa de Duna. Gol 1170, redução de velocidade para 2209. Reduzindo 2209, 1170. Ocean, evening, Ocean 224. Review, passing by 225, clear down to 150. Mali, approach. Ocean 224, Skok Ident, clear Mari arrival down to flight level 050. Clear down 050, we are clear to perform Mari approach and Ocean 224. Gol 1170, retoração para sequenciamento, curva esquerda proa norte, seu limite é o localizador. Esse mantém a 4000 pés, o ajuste no 096. 4096, esquerda proa norte, limite localizador, gol 1170. Fizeram informe o tráfego, sua posição de 12 horas, 9 milhas, com deslocamento este, cruzando 3 mil pés e descida para 2 mil, é um Alfa Tango 72. Tá certo. Passarei 2000, tem condição de manter indicado até o externo? Até umas 2 milhas de externo, ok? Mantém velocidade só para a redução, passarei 2000. Gente, até 2 milhas. Gol 1170 para o localizador, curva direita para o 040, pista para 2000 pés, informe estabilizado. Direita 040, 2000 pés estabilizado, gol 1170. De reboque, a parte do término no pátio 3, Alfa Yankee Charlie. Solo Salvador é 8-963-3 na ponte 4, se tiver questionamento. Alfa Yankee Charlie, considere a autorização de reboque. Puxa na M3-1-3, puxa só no chão para a gente, táxi. Puxa na M3-1-3. Azul 4235, boa noite, identifique. Chegada bom, que desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no meio. Saredo 2226, complete a aproximação, chame 2, Salvador 1-18, décimo 95, redução a critério. 2895, ciente. Uma boa noite. Salvador, gol 1970. Gol 1970, boa noite. Identifique chegada mar e desça para o nível 060. Gol 060, chegada mar e gol 1970, Salvador. Salvador, boa noite, Europa 084, stand number 10, ready to start up and push. Europa 084, stand by, is he clear? Stand by, 084. Passageiro 2226. Prossiga. Aqui eu não estou conseguindo mudar minha frequência, posso prosseguir a aproximação e que deu um problema aqui no sistema de comunicação. Guarde, passarei. Passarei do 2226, torre autoriza pouso, pista livre, vento de 1,15 graus com meia dúzia de nós. Gente, passarei 2226. Aqui, o nosso sistema voltou aqui, eu vou chamar a torre então, ok? Ok, comandante, tamo pouso. Obrigado, até já. Paredo, tá me escutando? 2226. Ei, Salvador, boa noite, passarinho do 2226. Tá, copiou que estamos autorizados o pouso na 1-0. 2226, firma livre pouso, vento 120 graus, 069, com ajuste 1-0-1-6. Gente, livre pouso, 1-0, passarei 2226. Tio Madrid, flight level 370, via Upezulu 10, after conforme plan route. Puka departure, Zipar transition. Puka departure, Zipar transition, after departure, left turn. Scope code 5404 and Salvador Departure Control 120.8. Okay, Europa 084 is clear to Madrid, level 370 via Uniform Flow 10 Natal. Puka Departure, Transition C-Bar and Squawk 5404 and Departure Frequency 120.8, Europa 084. Affirmative, Europa 084, only after departure, left turn, okay? Okay, after departure, left turn, 084. Are you ready for pushback and startup? Charlie, Charlie. Confirm, sir? Affirmative, ready to startup and push. 1000, o ajuste no 0, 1-6, número 2 na aproximação. I call you for taxi and pushback approach, 084. 1-6, seu número 2 para aproximação. 2000 pés, 1-0-6, número 2, no azul 4235. Thank you. repita apenas o POB. 154, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10 no meia. Corrigindo 1895 a frequência da torre. Salvador, passarelo 2226, livrou a sua. Passarelo 2226, ataque autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3. No Pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, vai ficar atento, 2226. Zero livre, gol, no 170. Fala Salvador, boa noite, o 3305 da TAM, seguinte da Alfa, autorização Recife. 305, autorizado para Recife, nível de voo.